الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ديس إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نسوي ليبر كتاب التوحيد ديس رحمه الله باب ما جاء في السحر باب ما جاء في السحر capítulo sobre o que foi relatado a respeito da feitiçaria a respeito da feitiçaria طيب o شيخ em seguida رحمه الله disse وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد الشيخ رحمه الله Nesse capítulo fala sobre o que foi relatado das advertências e da proibição no que diz respeito à prática da feitiçaria. E aqui surge uma pergunta, por que o Sheikh Rahimahullah mencionou esse capítulo, yani a feitiçaria, no livro sobre Tawhid? Por que o Sheikh Rahimahullah mencionou o capítulo sobre a feitiçaria no livro sobre o monoteísmo? E a resposta disso é que a feitiçaria, que é o sihr, é uma das formas do politeísmo. Yani, a gente sabe que o politeísmo não está ligado somente a um único tipo. O politeísmo, o shirk, tem várias ramificações. O shirk tem várias ramificações. Yani, adorar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, isso é uma ramificação. Invocar os mortos na crença, nas coisas que não beneficiam nem prejudicam, isso também constitui shirk. E vimos anteriormente alguns capítulos que falam sobre shirk de várias formas. Portanto, o shirk, o politeísmo, tem várias formas, tem várias ramificações. Dentre essas ramificações está a sihr, que é a feitiçaria. Está a sihr, que é a feitiçaria. Taib, por que a feitiçaria foi considerada como shirk? Por que a feitiçaria foi considerada como shirk? A resposta disso é que a feitiçaria ou a magia, ou seja, qual for o nome que é dado, o curandeirismo, como é chamado em Moçambique, chamam médicos tradicionais ou coisas dessa natureza. Chamam macumba, em alguns sítios, como Brasil, em alguns sítios chamam macumba, magia negra. Tem vários nomes. No fim das contas, tudo é sihr, é feitiçaria. Seja qual for a forma que for apresentada, a astrologia também faz parte de feitiçaria, como iremos ver mais à frente. Taib, dissemos, por que o shirk foi considerado como politeísmo? Yani, por que o sihr foi considerado como o politeísmo? Taib, a resposta disso é que o sihr, a feitiçaria, não ocorre senão com a invocação do feiticeiro a um djinn. Taib, alguém pode dizer como é que isso acontece? Antes da feitiçaria ocorrer, o feiticeiro precisa fazer takarrub, fazer um sacrifício para o djinn que lhe serve. Porque o djinn, os djinns, os shayatin dentre os djinn, não fazem nenhum serviço aos seres humanos, senão em troca de algo. E nesse caso da feitiçaria, a troca é de ibada. O feiticeiro faz abate de animal e menciona nesse abate o nome do djinn que ele quer, yani, os seus serviços. Portanto, os djinn vêm aos feiticeiros e colocam os seus serviços disponíveis ao feiticeiro. Para que o djinn faça esses serviços, o feiticeiro tem que seguir orientações do djinn, que é yani, fazer a ibada, fazer sujud na casa de banho, yani, tratar mal o Alcorão. Os feiticeiros têm essa característica, levam folhas do Alcorão na sallallahu alaihi wa sallam, vão para o, colocam com yani, impurezas. Eu, são as coisas que o djinn fazem, os feiticeiros fazerem, para que os djinn prestem serviços a ele. Taib. Quando esse shirk, essas ações que são feitas, que é constitui shirk e ridda, quando isso ocorre, o djinn presta serviços aos feiticeiros. E quem é que traz, yani, faz a feitiçaria acontecer? São os djinn. Yani, a doença que é causada pela feitiçaria é devido ao djinn. Yani, o djinn é que vai, é que carrega a doença ou vai, yani, incomodar fulano ou, yani, vai, yani, roubar algo, vai roubar dinheiro, vai roubar bens em nome desse feiticeiro. Tá aí. Portanto, essa é a ligação entre os feiticeiros e os djinn. Daí que a feitiçaria foi considerada como shirk, pois ela não ocorre senão com a adoração do djinn. O djinn pode ordenar ao feiticeiro de adorar a ele de várias formas, ou seja, fazer sacrifício, ou yani, cometer rida, yani, levar folhas do Alcorão, colocar, yani, nasallahu alaihi wa sallam, kabbahahumullah, levam as folhas do Alcorão, colocam na casa de banho, ou misturam com yani, impurezas, coisas dessa natureza. Dessa forma, os djinn servem aos feiticeiros. Tá aí? Portanto, a feitiçaria é considerada shirk devido a isso. E também, yani, a feitiçaria, nas suas várias formas, tudo gira em torno de shirk e um mal, yani, é um grande mal. Yani, ou é separação entre marido e mulher, ou é yani, causar divergência entre as pessoas, fazer alguém ficar doente, yani, fazer alguém perder a consciência, e coisas dessa natureza. E tudo isso é muharram. São coisas que são ilícitas. Portanto, o Sheikh Rahimahullah mencionou este capítulo no seu livro Kitab al-Tawhid, no livro sobre o monoteísmo, para chamar a atenção a isso. Yani, para chamar a atenção de que a feitiçaria é uma das vertentes do politeísmo, pois ela não ocorre senão com o shirk. Yani, até por vezes as pessoas que vão, os que são chamados de curandeiro, por exemplo, em Moçambique tem divisão chamada de curandeiro, são todos, yani, Mushawidin ou Sahara. Vão para eles para pedir, por exemplo, remover o siher que alguém tem. Yani, alguém foi feitiçado e eles vão para os feiticeiros. Esses que são chamados de curandeiros, na verdade, são também feiticeiros. Para eles curarem o siher que tem na pessoa xixi, ele vai para o djinn que lhe serve e esse djinn é que vai tirar, é que sabe onde é que está, por exemplo, a feitiçaria que outro djinn fez. Ou às vezes vão se entender entre os djinn para remover, yani, o feitiço desse outro djinn ou que está nessa pessoa. Portanto, yani, as pessoas pensam de que esses que são chamados de curandeiro não são feiticeiros, mas na verdade são feiticeiros. Yani, eles curam feitiçaria com feiticeira. Yani, curam feitiçaria com feitiçaria. Portanto, todos eles são, yani, como se diz, são irmãos da mesma mãe. Por mais que tenham, yani, pais diferentes, entre aspas. Portanto, aqueles que são chamados de feiticeiro ou que são chamados médicos tradicionais, todos eles usam, yani, feitiçaria. Eles, os que dizem que são, yani, tratam o djinn, a maior parte deles, yani, Mushawidin, também são feiticeiros. Eles vão invocar outros djinns para tirarem até indivíduos que são conhecidos como que fazem ruqya. Por isso a pessoa deve ter cuidado com esses que são conhecidos ou são chamados indivíduos que removem fazem ruqya. A maior parte deles usa também os djinns. E o djinn não vai lhe servir à toa, de graça. O djinn não serve ninguém de graça. Portanto, a pessoa remove o shirk fazendo o shirk. Remove o shirk fazendo o shirk. Daí que você vê eles a dizer: oh, tem que abater um animal, uma galinha, ou uma vaca, ou seja qual for o animal, tem que abater em nome de. E quando esse abate não é para Allah subhanahu wa ta'ala, é para esse djinn. Ou até outros são ditos, quando chegar na hora de Adhan, de Maghrib, degola uma galinha. Tudo isso, são coisas de feitiçaria. Portanto, essa é a razão pela qual o Sheikh Rahimahullah, Rahmatan Wasi'a, mencionou esse capítulo no seu livro Kitab al-Tawhid. Disse Rahimahullah: وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Allah subhanahu wa ta'ala fala na Surat al-Baqarah a respeito dos judeus que foram testados com o sihr. A feitiçaria é uma especialidade dos judeus. Os judeus são os que são mais conhecidos, ou que eram mais conhecidos anteriormente, por brincarem ou mexerem com a feitiçaria. E Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Eles, os judeus, sabem de que eles venderam a sua fé, o seu imã, venderam isso com a feitiçaria. Quer dizer que venderam a fé com a feitiçaria. E a venda é uma troca. Quer dizer que eles trocaram a sua fé com a feitiçaria. E eles próprios sabem de que no dia da ressurreição, malahu fil akhirat min khalaq. Quer dizer que no dia da ressurreição não terão nenhuma porção do bem. Eles sabem disso. Mesmo assim, venderam as suas almas aos feiticeiros, aos djinn. E isso é o que acontece com aqueles que trabalham com feitiçaria. Eles vendem a sua alma ao djinn, daí que o djinn lhe serve, daí que voam. Você, quando vê um indivíduo a voar, não pensa que é karama ou. Esses, principalmente, que não são conhecidos por salah, não são conhecidos por piedade. Você, quando vê esses que são chamados ilusionistas, ou seja, qual for o nome que são dados, mágicos, que fazem apresentações, você vê eles a voarem ou a sentarem no ar. A verdade é que por detrás disso está um djinn a segurar a ele. O djinn é que carregam eles para voar. As coisas que você vê, as ilusões que você vê, ela entrar numa coisa bastante apertada, que não é possível a pessoa entrar, ou a cortar o braço e o braço começar a andar ou a se mover, tudo isso faz parte do sihr. É o que chama-se de sihr at-takhyili, que é a feitiçaria aqui, é bastante comum nos dias de hoje, que é você ver algo que está acontecendo que na verdade não está acontecendo. Você vê, ele transforma no seu olhar uma linha em cobra. Ou você vê ele abrir a boca do animal e entrar dentro desse animal. Tudo isso é uma imaginação que ele criou dentro de ti, que na verdade nem está a ocorrer. E o exemplo disso é o que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão sobre a história de o profeta Musa alayhi salam com os feiticeiros de Fir'aun. E a pessoa que voltar ao Surat al-Taha irá encontrar mais detalhes sobre isso. De que mexiam linhas, lançaram linhas, e nos olhos das pessoas aquilo é como se fosse cobra andar. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta Musa alayhi salam que lançasse o seu cajado, e que se transformou em uma cobra verdadeira e comeu tudo essas linhas. Daí que os feiticeiros viram que afinal o que eles viram era verdadeiro. Pois eles são feiticeiros. Os feiticeiros, quando fazem feitiço, eles veem a realidade das coisas. Eles veem que aquilo é uma linha que está parada, nem está a fazer nada. Mas sim, as pessoas veem como sendo cobra. Mas quando viram que o que Musa alaihi salam tinha era uma cobra verdadeira, era uma vara que se transformou de facto em cobra, eles caíram todos submissos a Allah subhanahu wa ta'ala, pois sabem de que isso não é feitiçaria. Pois eles são especialistas na feitiçaria. Quando viram esse, que era um milagre da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, que enviou o seu profeta Musa, viram que uma vara se transformando em cobra verdadeira, isso não é feitiçaria. Pois eles são feiticeiros, conhecem que a feitiçaria, a tahyili, não é possível a pessoa transformar uma vara em uma cobra verdadeira. A feitiçaria, mesmo sendo qual profunda que for, não é possível transformar algo em algo na realidade. A feiçaria não é capaz. Muitos pensam de que os feiticeiros são capazes de transformar a pessoa em animal ou coisa dessa natureza. Isso tudo é tahil, é uma imaginação que eles colocam na tua cabeça, mas na realidade isso somente é o poder de Allah subhanahu wa ta'ala que transforma coisa de um estado para outro. Por isso a gente diz: Wala hawla wala quwwata illa billah. Quer dizer que nada muda de um estado para outro senão com a permissão ou a força de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala que pode transformar um objeto em uma outra coisa. Quanto aos feiticeiros, mas sim, eles colocam uma imaginação na sua cabeça de que isso está a se transformar, mas na verdade não está. Daí que quando os feiticeiros de Firaun viram que a vara de Musa era uma cobra verdadeira, eles acreditaram no Musa alaihi salam. Caíram todos submissos. Caíram todos submissos. E veja, quando você olha para o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre essa história de Musa alaihi salam, veja que Musa alaihi salam viu também as cobras que as linhas que os feiticeiros fizeram se mover como se fossem cobras. Musa alaihi salam foi afetado, e os seus olhos viram essas cobras, enquanto na verdade eram linhas. Isso mostra de que o sihr tahyil afeta a todos, afeta a todos. Por isso Allah disse para Musa: La takhaf, não tenha medo, tu é que estás sobre a verdade. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele lançar a sua barra, que se transformou em uma cobra verdadeira e comeu todas essas linhas que as pessoas viam como se fossem cobras. Portanto, essa é uma parte desse versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: Walaqad alimu, os judeus sabiam de que o que eles estavam a pegar da feitiçaria iria de ter consequências no Akhira, quer dizer que eles no Akhira não teriam nada, não se beneficiaram de nada da sua fé, pois eles venderam a sua fé com a feitiçaria. وقوله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. Dentre as evidências que o Sheikh Rahimahullah mencionou nesse capítulo é esse versículo no Surat Al-Baqarah. E Surat Al-Baqarah, no início do versículo, mostra de que a feitiçaria é fitna que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para testar as pessoas. No surah, no, na história de Suleiman: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على a história sobre da feitiçaria é bastante longa, mas o que a gente deve saber é que a feitiçaria Allah subhanahu wa ta'ala enviou como um teste. E a feitiçaria não tem nenhum efeito senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat Al-Baqarah, nesse versículo mesmo, continuando esse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse que eles não prejudicavam senão com a permissão de Allah. Quer dizer que o feiticeiro, por mais que faça o que faça, a sua feitiçaria não vai te prejudicar senão com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah subhanahu wa ta'ala decretou que a feitiçaria iria de te assolar, então vai te assolar. Não há nada que Allah subhanahu wa ta'ala não decretou que não acontece. A gente sabe disso. E o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, por vezes, é também é um teste para o servo. É um teste para o servo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, que era a criatura mais querida de Allah subhanahu wa ta'ala, a melhor criatura, foi feitiçado. Foi feitiçado, sallallahu alaihi wasallam. Ele pensava que fez algo enquanto não fez. Quer dizer que a feitiçaria causava ele de duvidar se ele fez algo ou não, se ele teve relações com suas mulheres ou não. E isso, Allah subhanahu wa ta'ala colocou, como fitna. E também para chamar a atenção de que o profeta sallallahu alaihi wasallam é uma criatura como outras criaturas. Fica doente com aquilo que as pessoas ficam doente. Portanto, isso é uma chamada de atenção de Allah subhanahu wa ta'ala, de que a feitiçaria pode atingir qualquer pessoa. A maior criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam, foi feitiçado. Então, quem é você para não, para escapar disso? Portanto, a pessoa pode ser testada com isso. Daí que a pessoa deve procurar proteção de Allah subhanahu wa ta'ala a todo tempo, apegar-se a Allah subhanahu wa ta'ala, aos adhkar, aos duas que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, e devemos dizer ao amanhecer e ao anoitecer, e as recomendações do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre como se proteger da feitiçaria. Pois é um grande mal. É um grande mal, daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou os três últimos suras do Alcorão, recitar ao amanhecer, bem como ao entardecer, antes de anoitecer, e outros duas que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou à sua nação. Daí que o muçulmano deve procurar se proteger disso. E também ter a firme crença de que não vai lhe assolar senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala o decretou. E se o assolar, então ele deve ter paciência e procurar, a partir de Allah subhanahu wa ta'ala, proteção ou também a cura daquilo que o assolou. Mais à frente, o Sheikh Rahimahullah menciona outro versículo que está na Surat An-Nisa, Yu'minuna bil Jibti wa Tawgut, ainda falando sobre os Yahud, os judeus. Allah subhanahu wa ta'ala descreveu eles como aqueles que Yu'minuna bil Jibti wa Tawgut, acreditam no Jibti e o Tawgut. E o que é Jibti e o que é Tawgut, que Allah mencionou aqui nesse versículo? O Sheikh Rahimahullah mencionou o tafsir de Umar, Amir al-Mu'minin, Umar bin Khattab, radiallahu anhu, onde disse, interpretando esse versículo, disse Al-Jibtu as-Sihr, de que Al-Jibtu é as-Sihr. Allah subhanahu wa ta'ala disse que os judeus yu'minuna bil-Jibt, acreditam, têm fé no Jibtu. E o que é Jibtu? Umar disse Jibtu é feitiçaria. Quer dizer que os judeus acreditam na feitiçaria. Acreditam na feitiçaria. O Tawhut al-Shaytan. Quer dizer que eles acreditam na feitiçaria e nos demônios, nos shayatin. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala descreveu os yahudis, os judeus, como sendo aqueles que acreditam na feitiçaria, bem como nos demônios, nos shayatin. O qala Jabirun, e o Jabir bin Abdullah, que é também um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre grandes sábios do tafsir, disse, interpretando esse versículo, At-Tawhut, At-Tawagit, Kuhanun kana yanzilu alayhim ash-shaytan fi kulli hayyin wahid. Ele disse que At-Tawagut, At-Tawagit, eram Kuhana, astrólogos, são chamados de adivinhos, aqueles que hoje são chamados de adivinhos, ou astrólogos, ou os que leem à mão, ou leem cartas. Todos esses entram nessa categoria de Kuhana. E também o Sheikh Rahimahullah irá mencionar um capítulo a respeito disso. Então, Jaber disse que os Tawagit são os Kuhana, são esses adivinhos, astrólogos. Kana yanzilu alayhim ash-shaytan, esses astrólogos, esses que dizem que leem cartas e vão te dizer o futuro, ou leem a tua mão e vão te dizer o futuro, ou leem conchas do mar, ou com aquilo que também fazem em Moçambique, chamam búzio. Você vai, a um indivíduo, ele coloca várias conchas e mexe e começa a dizer que isto aqui vai te acontecer isto, ou fulano fez isso. Tudo isso são coisas de feitiçaria. Pois quem informa esses indivíduos coisas são os shayatin. Os shayatin, por vezes, a pessoa, por exemplo, perdeu uma coisa. Isso pode ser o conhecimento de onde está essa coisa, pode ser oculto para algumas pessoas, mas não oculto para todos, para todas as criaturas. Pois existem gente que sabem onde que a pessoa perdeu, por exemplo, o seu dinheiro. A pessoa estava a andar, perdeu o seu dinheiro, e o djinn sabe onde é que está esse dinheiro, e a pessoa vai para esses que chamam de adivinhos, ou seja, qual for o nome que são dados, e a pessoa vai lá perguntar onde é que está o meu dinheiro. E ele leva essas conchas, tudo isso é só para mentir. Ele já tem informação do Shaitan, que faz serviço a ele, já sabe onde é que está o dinheiro, onde é que caiu, e ele só para te atrapalhar, ou para você pensar que ele tem um conhecimento, que o conhecimento dele vem dessas coisas, ele traz-te uma panela com conchas do mar, e mexe aquilo e diz que isso está no sítio x, x, x, essa concha diz que está no sítio x, x, enquanto não tem nada a ver com a concha, isso só é uma apresentação que ele está fazendo para você pensar que o conhecimento dele vem dessas coisas e não vem dos djinn. Na verdade, ele já foi informado que a coisa está no sítio X. Daí que você pensa que ele tem conhecimento do oculto, enquanto ele não conhece nada. Portanto, esses são os tawaghit, como disse Jabir bin Abdullah radiallahu anhu. Portanto, o Sheikh Rahimahullah menciona esta narração, ou esses tafsir, para chamar a atenção de que o que se refere nesse versículo, Yuminuna bil Jibt, Allah subhanahu wa ta'ala criticou os judeus por acreditarem no Jibt, na feitiçaria, e no Tawhut, e no Shayatin. E nos dias de hoje, nasallahu alaihi wa sallam, alguns que se atribuem ao Islam, vão a esses indivíduos, curandeiros, ou não sei o quê, vão, como se diz, vão fazer tratamentos tradicionais. Enquanto esses indivíduos são mushawwidhin, e são sahara, são feiticeiros. Portanto, esse versículo, esses dois versículos e esses tafsir mostram-nos de que a feitiçaria é algo ilícito, e também a feitiçaria constitui politeísmo, constitui shirk, e a pessoa que vai também ou acredita na feitiçaria, aquele que vai pedir serviço ao feiticeiro, é porque acredita na feitiçaria. Acredita que tem lá os seus efeitos, e é por isso que ele vai para o feiticeiro. Aquele que vai ao feiticeiro para procurar emprego, quer dizer que ele acredita de que esse feiticeiro tem algo extraordinário que vai lhe fazer encontrar emprego. Daí que ele comete shirk. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, aquele que consultar um adivinho cometeu shirk. Portanto, a pessoa que faz a feitiçaria, ou que pratica a feitiçaria, é descrente, comete descrença. E a pessoa que acredita também na feitiçaria, que vai consultar também a esse indivíduo, também comete descrença. E também, esses versículos mostram de que a feitiçaria, o sihr, é um politeísmo maior, que tira a pessoa do Islam. Pois a feitiçaria ocorre com o shirk. Quer dizer que a feitiçaria, para que tenha feito, é preciso que o feiticeiro preste serviços, ou preste adoração, ou veneração aos demônios, dentre os shayatins, dos djinns. Daí que às vezes você vê eles escrevem ou proferem palavras estranhas que você nem consegue perceber o significado. Alguns pensam que é língua árabe, enquanto não é língua árabe. São palavras, são invocações, ou são nomes de demônios que eles mencionam, e até fazem a questão de fazer isso rápido para você não perceber o conteúdo. E isso tudo é invocação ao djinn. E às vezes escrevem nos papéis estrelas e coisas dessa natureza, umas linhas, estrelas, nomes, às vezes escrevem alguns versículos do Alcorão só para atrapalhar você pensar de que oh, isto aqui é algo que não tem nada a ver com feitiçaria, ou você vê isso aqui são. As pessoas pensam que tudo que vem escrito em árabe é o Corão. Daí que pensam de que isso vem do Alcorão. E pode esses indivíduos mentem as pessoas de que eles tiram esses tratamentos do Alcorão. Portanto, essas são algumas lições que podemos tirar nesses dois versículos. Wabillahi tawfiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.